9062, 3411, controle Salvador, 20298. 208, boa. obrigada por ter vindo até o ponto de ligar. Passarei 228, autorizado para a conquista de Rotland Gol. Nível 180, etapa 1, transição elétrica, primeira curva direita, transponder.